E ao contrário do que disse o Sr. Engenheiro António Campos, este livro vai ser um sucesso, não do ponto de vista comercial, que isso, como calculam, hoje em dia já não é muito aquilo que me interessa, mas porque este livro está mesmo na ponta do progresso das ideias hoje em dia. Basta ver o que está a acontecer ao Sr. Dr. Augusto Cury, que é neste momento o maior vendedor, a pessoa que mais publica livros no mundo e a pessoa que mais livros vende no mundo. O Dr. Augusto Cury neste momento vende livros em cerca de 100 países e é o maior vendedor, sou um leitor atento. Portanto, este livro está na sequência daquilo que diz o professor Augusto Cury e também Mário Cortella, Leandro Carnal, Eckhart Tolle, por aí fora. Portanto, este livro é um livro atualíssimo e exatamente para aquilo que o engenheiro António Campos disse, é que é importante que nós controlemos as nossas emoções, como os meus amigos da Universidade Sénior o têm percebido e bem desde há um ou dois anos a esta parte. Bem, eu aconselho não só que o leiam, mas que o emprestem a outros colegas para que ele seja útil a todos, mas não queria deixar-vos sem vos dar o exemplo concreto de como é que isto acontece dentro do nosso organismo, como é que as emoções nos destroem interiormente, porque muitas pessoas estão convencidas que isto é apenas não estão convencidas, mas têm dúvidas que isto seja teoria. Nós estamos habilitados desde a Idade da Pedra. Gengier também falou na Idade da Pedra, é muito bem. Nós estamos habilitados com um sistema de alerta interno, todos nós, que é um sistema de feedback. Nós, quando sentimos perigo ou quando temos medo, produzimos hormonas que serviam para nós lutarmos ou fugirmos no tempo em que convivíamos com animais. E aí o organismo injeta cortisol e adrenalina no sangue, que nos prepara para a luta ou para fugirmos. Ora bem, em circunstâncias normais, no tempo em que nós tínhamos esforço físico, queimávamos estas hormonas. Hoje em dia, nós somos injetados constantemente com estas hormonas no sangue e elas não são consumidas. Ao não serem consumidas, produzem tensão alta, colesterol, alteram a homeostase, o equilíbrio interno, diminuem o sistema imunológico, daí o cancro aumentar cada vez mais, daí aquelas doenças todas autoimunes. Nós estamos a injetar o cortisol e a adrenalina no nosso sangue. Quando vivemos preocupados, quando culpamos os outros, julgamos, criticamos, quando rumemos o passado, quando tentamos mudar os outros, por aí fora. O que é que acontece? O cérebro entende isto como uma ameaça, sente medo e receio, manda produzir adrenalina, e é essa adrenalina que vai queimando os nossos órgãos internos e que nos torna a vida no inferno, infelizes e doentes. Conclusão? A grande maioria das doenças, 80% para uns, 100% para outros, tem origem nas emoções. Independentemente daquilo que foi dito pelo Sr. Engenheiro António Campos, se nós pudermos, cada um de nós, dentro de nós e connosco mesmo, mudarmos este quadro, pelo menos nós, ao mudarmos, vamos mudar os outros. E vamos mudar os primeiros a nós mesmos. Se não fizermos, naturalmente, as depressões, as insónias, a obesidade, por aí fora, vão continuar a aumentar. Está nas nossas mãos mudar esta realidade. Bem, tudo isto e muito mais encontram neste livro. Se gostarem, aconselhem aos amigos.